Bom, eu vou começar fazendo só uma correção que eu falei na aula passada, mas não muda o sentido. Eu falei para vocês que no grego não se escrevia com letra maiúscula. Mas eu errei completamente, porque, na verdade, tudo era escrito com letra maiúscula, era o contrário, fiz confusão. Tudo era escrito com letra maiúscula. Então, se a gente tivesse acesso aos originais manuscritos em grego, eram todas as letras maiúsculas. Depois é que os outros manuscritos eles foram colocando letra minúscula e maiúscula. Isso não altera o que a gente tem falado. Principalmente quando a gente encontra a palavra pneuma, ela está escrita toda em maiúsculo. Então, você não sabe diferenciar qual é o pneuma que eles estão falando. Então, não muda o sentido, mas é bom esclarecer. Foi todo escrito em caixa alta, como a gente fala hoje em dia. Tudo em letra maiúscula. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E normalmente nas aulas sobre o Espírito Santo, elas ficam restritas à função do Espírito Santo. Eu nem vou falar muito da função, porque conforme a aula vocês vão perceber exatamente, ou mais ou menos, como o Espírito Santo atua. E aí a função dele fica clara. Eu até tomei um susto que eu não lembrava. Tanto a teologia sistemática do Strong como do Thyssen não tem um capítulo específico para o Espírito Santo, acredita? Eu levei para casa e falei, pô, vou preparar aqui, lembrar aqui o que eu li. Eu falei, não, eu não li, não tinha. Ele cita o Espírito Santo passado, mas não tem um capítulo. E como o Thyssen puxa tudo do Strong, os dois não tem. Eu falei, nossa, os caras têm medo mesmo de enfrentar o Espírito Santo, porque realmente é complicado. Aí eu fui em Tomás de Aquino, que fala sobre o Espírito Santo, mas são questões mais filosóficas, nem para nós hoje nem faz muita diferença. E aí eu fui pegar alguma coisa um pouco mais específica no Wayne Grudem. Só que é aquela coisa, é um estudo assim, aquele tipo de estudo que não faz uma análise do Espírito Santo e sua ação. É mais bater textos. Ah, esse texto fala isso, então ele é isso. O texto fala aquilo, então o Espírito Santo é aquilo. E não é isso que eu quero fazer, vocês sabem que eu não gosto de trabalhar assim. Eu quero pensar na maneira mais profunda que eu possa hoje sobre quem é o Espírito Santo. Mas, se a gente for falar de teologia tradicional, conservadora e da teologia correta, a gente vai falar algumas coisas sobre o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é assim que a gente fala? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. O que é uma pessoa? É alguém específico, não é uma força. O Espírito Santo não é a força de Deus. É uma pessoa separada, que tem funções próprias. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que o Espírito Santo é uma força, que não tem personalidade. Tem, o Espírito Santo tem personalidade. A Bíblia também fala que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação. E são metáforas que Paulo usa que são interessantíssimas. É como se você morresse, subisse na frente de Deus, ele olhasse para você e procurasse se há o Espírito Santo. Se há o Espírito Santo na tua vida, você está salvo. Se não há, você está no inferno. Seria mais ou menos isso. O Espírito Santo, ele distribui dons. Nós vamos estudar quando nós falarmos sobre dons. A Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já falei algumas vezes sobre isso aqui. O Espírito Santo purifica, o Espírito Santo revela. Bom, são funções do Espírito Santo. Mas se a gente falar só dessas funções, não diz muita coisa, gente. Desculpa. Não diz muita coisa. Quem é o Espírito Santo? Ah, é aquele que purifica. Tá, mas quem ele é? Como que ele faz isso? Ele é Deus. Aí eu pergunto para vocês, Espírito Santo é Deus? Sim. Ele é Deus. Mas como é que ele trabalha na nossa vida? Como é que ele age? E a gente pode começar tentando entender lendo um texto e lembrando do que nós estudamos na aula passada. 1 Coríntios 2:11. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vocês lembram mais ou menos aquilo que a gente conversou aula passada sobre o Espírito? O que é o Espírito? E nós concluímos que o Espírito é o ser profundo, aquilo que está no profundo do homem, e que a gente ficou procurando uma palavra que explicasse isso. Então, talvez as intenções humanas. E eu, nessa semana, veio uma outra palavra que eu acho que cai muito bem: a disposição. Disposição. Então, por exemplo, você tem um espírito de guerreiro, então a tua disposição é guerreira. Mas não é só a disposição. Estou tentando juntar várias palavras para a gente entender o que é o espírito. Mas o espírito é aquilo que está no nosso profundo do ser, que está lá dentro, que conhece a profundeza do nosso ser. Esse é o nosso espírito. E Paulo faz essa analogia com Deus. Deus também tem o seu espírito, que está no profundo do seu ser e que conhece ele. Vê que é a analogia. Se você olhar para si, você entende um pouquinho quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ou seja, aquele que está no profundo do ser de Deus. Como o teu Espírito é aquele que está no teu ser profundo. Então são dois Espíritos. E é isso que Paulo fala. Bom, se ele é alguém que está na profundeza de Deus, que é, pertence ao próprio Deus, é claro que ele sabe coisas que só Deus sabe. E é por isso que a gente vai pegar, por exemplo, Jesus falando assim, João 16:3. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, viu? Vocês não estão acostumados, mas hoje vai ser assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Bom, dirá tudo o que tiver ouvido? O que é isso? Ele fala assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Porque esse Espírito da verdade não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Hã? Ouvido de Deus. Porque ele é o Espírito profundo do próprio Deus. Então o Espírito é aquele que vai falar as coisas de Deus e anunciará as coisas que hão de vir. Entende? Porque ele é o Espírito de Deus. Então ele conhece as profundezas de Deus e fala dessas coisas. A gente faria uma analogia com o nosso espírito. Porque o nosso espírito conhece o profundo do nosso ser. E aquilo que a gente estava falando, às vezes a pessoa, ela age de maneira errada, maledicente, fraudulenta. E às vezes aqui na consciência mais exterior, ela nem percebe que está errada, mas lá no fundo, a gente não fala assim, lá no fundo ela sabe que está errada. Se ela descer e fizer uma análise de si mesma, ela vai perceber que está errada, porque o espírito do homem conhece o próprio homem. Essa analogia é para a gente tentar entender o Espírito Santo. O Espírito Santo está no profundo de Deus. Por isso ele conhece as coisas de Deus e por isso ele pode anunciar aquilo que ele tem ouvido de Deus. E aí a gente lê aquele outro texto que fala que Jesus se batizou. E no momento que ele se batizou, desceu uma pomba sobre ele, que a palavra diz que era o Espírito Santo. E João fala isso, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O que significa isso? O que significa o Espírito de Deus pousar sobre Cristo? A gente tem que pensar agora pensando na aula passada, naquilo que a gente entendeu de espírito. Se espírito significa também a disposição, o desígnio, a intenção e as coisas mais profundas do ser, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, isso simboliza uma coisa. Porque é simbólico esse ato. Porque visualmente foi um pássaro que desceu sobre Jesus. Isso não quer dizer nada por si mesmo. Então a gente tem que buscar a simbologia que é isso. Qual é o símbolo disso? É o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então é o desígnio de Deus, a vontade de Deus, a intenção de Deus, o profundo do ser de Deus, da sua vontade, naquele momento vem sobre Cristo. É como se naquele momento Deus falasse: agora você vai começar a usar, a viver totalmente os meus desígnios aí, para que você foi para aí. Entende? Por quê? Porque o Espírito é isso. É o desígnio, é a intenção, é o profundo do ser de Deus. O Espírito Santo é isso. No momento que a pomba desce sobre Jesus, está simbolizando esse começo. Como se naquele momento Jesus estivesse recebendo a autorização de Deus para começar o trabalho completamente. Isso a gente pode comparar com o que está escrito em Isaías. Isaías 11, 2 e 3. Está falando do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele está falando sobre Cristo aqui. E está dizendo o quê? Que Cristo iria ter sobre ele o Espírito de Deus. Mas a gente não pode pensar assim. Ah, Jesus Cristo, um homem, de repente vem Deus e, como um demônio, toma posse do corpo de Jesus. E agora Jesus vai fazer tudo, não pelos seus próprios olhos, mas pelo Espírito. Não é assim que funciona. Não é assim que trabalha. Isso é possessão demoníaca. A possessão demoníaca, ela entra no corpo e amortece os sentidos e comanda o corpo. Deus não é assim que age. Deus, ele trabalha diferente. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. E quando fala, não julgará segundo a vista dos seus olhos, Jesus não vai julgar segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Aqui simplesmente está dizendo que Jesus não vai agir com base nas experiências sensíveis, mas vai agir direcionado por esse Espírito que estaria nele. Agora nós vamos ver como trabalha esse Espírito. Mas é importante a gente sempre tirar da nossa mente que o Espírito Santo é algo externo, que vem de fora e trabalha de fora para dentro do homem. Não é assim que ele faz. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que Espírito é esse? Vê que nós caímos naquela mesma questão. Que palavra é essa? Pneuma. Espírito. Na época escrito em letras maiúsculas, não minúsculas, em letras maiúsculas. Não especifica se é espírito de um, do outro, é o Espírito. Quando Paulo fala que enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, ele está colocando isso. Foi colocado dentro de vocês a mesma disposição, a mesma intenção. Foi colocado dentro de vocês o próprio Deus e sua vontade, como foi colocado em Cristo, em Jesus Cristo. Da mesma forma. Vocês estão entendendo isso? Entendem porque os caras não separam estudos sobre o Espírito Santo, sobre porque os caras fogem? Porque é complicado, é uma coisa muito interna, muito interior. O Wayne Grudem, eu peguei o conceito que ele faz do Espírito Santo. E eu acho superficial. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. O Espírito Santo, para ele, é aquele que faz Deus aparecer, se manifestar. Faz? Faz. Mas você conceituar o Espírito Santo só isso, eu acho que não faz a gente entender quem é o Espírito Santo. Gente, vamos fazer um esforço e tentar entender o Espírito Santo sempre assim. Não tirando da nossa cabeça que ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Mas a palavra Espírito sempre tem essa conotação de desígnio, de vontade, de disposição. Sempre tem que ter essas duas coisas na nossa cabeça. Então, quando a gente fala assim, Espírito Santo, a gente percebe que está falando quase assim. Esse, o Espírito Santo, é a disposição de Deus, o desígnio de Deus, a vontade de Deus. Mas ele não pode ser essas coisas separadas, porque ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então agora eu estou entendendo. Então ele é a pessoa que faz-se cumprir, ou faz-se direcionar a... Faz-se ir em direção à vontade de Deus, ao desígnio de Deus, à intenção de Deus. Então a gente vai percebendo que quem é o Espírito Santo? É aquele que vai conduzir em direção à vontade de Deus. Ou melhor, vai manifestar a vontade de Deus dentro dos homens para que eles se encaminhem nessa direção. Vamos tentando explicar tudo isso. Por exemplo, quando a gente fala de espírito, a gente tem que entender de um jeito amplo. Espírito. Mesmo a palavra fala espírito de sabedoria, espírito de escravidão. A palavra usa esses termos. Por exemplo, se a gente olhar para o mundo de alguma maneira é uma manifestação de Deus, não é? Sim ou não? Então, de alguma maneira, o Espírito de Deus está no mundo. De alguma maneira, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Sim. E se a pessoa achar que eu estou falando alguma besteira, a gente pode ler, por exemplo, o que Jó falou sabiamente. Jó 34, 14, assim. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, morreria e o homem voltaria para o pó. Seu espírito, qual é a palavra espírito aqui? A conhecida ruach, que é o correspondente de pneuma em grego, ruach em hebraico. Então, o que ele fala? Se Deus recolhesse para si o seu espírito, o que aconteceria? O mundo acabaria. Por quê? Porque o mundo reflete o Espírito de Deus. De alguma forma. Se você pensar que o Espírito é a disposição, é a intenção, é a manifestação, então isso fica claro. Bom, Deus se manifesta em sua vontade em criar o mundo. Essa é a sua disposição, essa é a sua intenção. Se ele recolhesse isso, o mundo acabaria. Vê como a palavra Espírito sempre está ligada a isso. E a gente não pode jamais separar essas características de Espírito. Isso é ótimo, porque abre a nossa mente. Isso é uma abertura maravilhosa para a gente pensar em espiritualidade, Espírito Santo, Espírito do homem, tudo isso. Tua mente abre. Porque você começa a entender o que são coisas espirituais. A gente ficava pensando que coisas espirituais eram coisas religiosas, sagradas. Não, essas coisas, elas estão dentro das coisas espirituais, mas coisas espirituais são aquelas coisas que vêm do Espírito, que são aquelas coisas que têm o ânimo. Aliás, a palavra ânimo é a que originou, e qual palavra? Alma. Alma vem de ânimo. E aí a gente tem esse texto aqui, de Mateus 3,11, em que João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que João está dizendo aqui? Que Jesus iria batizar os homens. E o que significa batizar? É fazer imergi-los. Que batismo significa imergir. Imersão. João imergia na água. Mas ele falou, Jesus não vai imergir na água. Ele vai fazer vocês imergirem com o Espírito. Ele batizará vocês com o Espírito. Ele batiza com água, então ele desce os homens nas águas. Então, você é batizado com a água. Fala que Jesus vai batizar com o Espírito. Então, nós somos imergidos no Espírito. Pensando de novo no sentido do Espírito. Ele está falando que Jesus iria colocar-nos dentro do Espírito de Deus. E esse Espírito é a própria disposição divina, a própria vontade divina, a própria intenção divina. E é isso que ia acontecer com a gente. Ele fala e batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a ligação do fogo aqui? O fogo é aquilo que purifica, aquilo que limpa. É, no caso da, no pensamento antigo, é a antítese da água. Então vê que o Espírito Santo, ele não é algo exterior apenas. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. No Velho Testamento havia Espírito Santo? Sim? Sim. E ele atuava nos homens? Sim. E os homens tinham o seu espírito? Sim. Sim. Alguns teólogos falam assim, não, no Velho Testamento o espírito apenas vinha, como eles falam, os teólogos, boa parte dos teólogos modernos, no Velho Testamento o Espírito Santo vinha e enchia aquela pessoa, depois voltava. Mas isso é mentalidade de macumbeiro. Isso é mentalidade de quem mexe com espírito de demônio. Essa coisa de encher a pessoa e sair é coisa espírita. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Não é possuindo a pessoa e saindo. O Espírito Santo trabalha o tempo todo. O Espírito Santo é o que se anela ao ser do homem. É o Espírito de Deus anelado ao Espírito humano. Isso os homens antigos sempre tiveram. A diferença é que a gente vê na Bíblia falando que nesses tempos modernos de Cristo, depois de Cristo, o Espírito Santo desceria sobre eles. Jesus falou, ó, vai porque vocês vão receber o Espírito Santo. Aí você fala, ah, então não tinha. Não, não é que não tinha. É que a partir dali seria algo espalhado e manifesto em toda a igreja. Enquanto antes, os homens tinham, mas não era uma coisa manifestada. Não era uma coisa aberta. E não era uma coisa para todo um povo. Os homens específicos tinham. Agora não. Era algo que o Espírito vinha para a igreja. Ó, agora o Espírito do Senhor vai estar com a igreja e vai direcionar isso tudo aí. Essa é a descida do Espírito Santo. Senão a gente vai trabalhar como se o Espírito Santo fosse um fantasma. Algo que vem, vai, e o Espírito Santo não trabalha assim. A gente está vendo isso aqui. E vai ver um pouco mais. Gálatas 5:22. Por exemplo, fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Por que não há lei? Lembra que a gente falou sobre Espírito e espiritualidade? Que é, se você tem o Espírito Santo, e aqui fala o fruto do Espírito, não fala Espírito Santo, é o fruto, mas não fala Espírito Santo. Mas dá para entender que está falando do Espírito. O que, que é? Que é o Espírito de Deus atuando no Espírito do homem. Quem tem isso vai ter todas essas coisas e contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quem tem isso vai estar acima da lei e fazendo coisas melhores que a lei. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro dele. Que é quem? Traz consigo a intenção de Deus, a disposição de Deus e a vontade de Deus. Pô, se a vontade de Deus está dentro do cara, não é lei que vai controlar o cara, porque o que ele fizer vai ser melhor do que a lei. Se ao final dessa aula vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou entender que vocês não entenderam nada, porque essa aula é para me encher de perguntas. E eu acredito que são nas perguntas que nós vamos esclarecer melhor essas coisas, tá? Então prepare-se. Por exemplo, eu tenho aqui essa versão minha, revista atualizada. Eu peço que quem tem outra Bíblia, por favor, abra esse texto comigo. Porque eu estou falando aqui que o Espírito Santo é a própria disposição divina, e a palavra Espírito significa isso. Mas os próprios tradutores se perdem, ficam com medo e não sabem bem como usar essa palavra. Por exemplo, Isaías 31. Como que a palavra grega, hebraica, significa espírito? Grega é pneuma. Hebraica? Ruach. Então vamos lá. Só um exemplo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Ó, o que é fazer aliança sem a aprovação de Deus? Ou fazer qualquer coisa sem a aprovação de Deus. É fazer alguma coisa que não tenha o ânimo divino, a disposição divina, a vontade divina, a intenção divina, não é isso? Quando você faz uma coisa que Deus não aprova, é porque você não está seguindo a vontade divina. Bom, então, eu acho que melhor seria fazem aliança sem o meu espírito. Porque essa é a palavra. Essa palavra aprovação é ruach, que não é aprovação, é vento, hálito, mente, espírito. Mas o que, que os caras falam? Pô, ruach, mas aqui eles não estão falando do Espírito Santo, o tradutor. Ah, aqui não está falando do Espírito de Deus, porque ele está enxergando o Espírito de Deus como uma coisinha separada. Separada dessas questões de intenção, disposição, vontade. Gente, essas duas coisas estão unidas. O Espírito Santo é uma pessoa, mas esse termo Espírito sempre está ligado a essa ideia de vontade, de intenção, de disposição. Quando eles leram aqui Ruach, eles falaram, não, mas se a gente colocar Espírito, vai dar um mal entendimento. Porque vocês entendem errado. Na tua Bíblia, lê para mim esse mesmo texto. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Pronto, aí. Uma cobertura, mas não do meu espírito, ou seja, da minha vontade, da minha disposição, do meu ânimo, da minha aprovação. A tradução não está errada, mas é feita assim, porque se eles colocassem espírito como o dele, às vezes pode dar mal entendido, no sentido mais exato da coisa. Então vocês já deram um passo maravilhoso para começar a entender mais profundamente as coisas espirituais. Sempre quando a Bíblia fala de espírito, ela pode estar falando do Espírito Santo como pessoa, do espírito como alma, mas sempre tem essa conotação de ânimo, de vontade, de disposição. As duas coisas não estão separadas. Porque isso é espírito. Por isso que eu falo que a atuação do Espírito Santo ocorre no interior do homem. É assim, gente. É o Espírito de Deus, que nem a gente leu no primeiro texto. Aquele que conhece as coisas de Deus. E o Espírito do homem, aquele que conhece as coisas do homem. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo vem habitar no homem, é assim, é o Espírito de Deus se anelando ao Espírito do homem. Para quê? Para que o Espírito do homem siga o ânimo de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus. É como se Deus compartilhasse. Lembra quando a gente falou que Deus compartilha a santidade dele? Que a gente fica buscando santidade é besteira. A gente tem que pedir para Deus dele compartilhar, porque é assim que ele faz. A mesma coisa é a sua vontade, a vontade de Deus. Não adianta. Você, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Sim, mas você só vai fazer a vontade de Deus se Deus compartilhar com você essa vontade. Da mesma forma que o Espírito Santo, que a santidade. Então, vem o Espírito Santo e compartilha contigo, com o teu espírito, a vontade dele, o ânimo de Deus, o desígnio de Deus. E aí, nessa cooperação, você vai fazendo e vai melhorando assim, na tua vida, vai vivendo e experimentando a vontade, o desígnio de Deus. E aí você fala, por isso que a gente fala, é o Espírito Santo que me conduz, mas não me empurrando. Ele vai trabalhando dentro do meu espírito. É Deus compartilhando a sua vontade, da mesma forma como ele compartilhou a sua santidade. É assim que Deus trabalha. O Espírito Santo, aí eu fiz três conceitos meus do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não dá para fazer um conceito só, mas um é esse aqui. O Espírito Santo é aquele que, vindo da parte de Deus, atua em nosso interior, de tal maneira que seus atos se confundem com os nossos, a ponto de não sabermos quem está agindo, nós ou o Espírito. E, na verdade, ambos estão. Quando um demônio possui a vida de uma pessoa, a gente pode dizer que não é a pessoa que está agindo, mas é o demônio fazendo uso do corpo da pessoa. Deus não. Sempre que o Espírito Santo age, ele não faz uso do teu corpo, mas ele age através do teu espírito, do teu espírito. E quando o Paulo fala que não é ele mais que vive, mas Cristo que vive nele? Exatamente. Ele fala assim. Já se confunde. Já se confunde. Ele já absorveu Cristo de tal maneira que ele já fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas da mesma forma que ele fala, Cristo vive em mim, ele, logo depois ele fala assim, eu estou dizendo uma coisa que não foi me revelado, mas é minha... Pô, mas não era Cristo que vivia em você? Entendeu? Na verdade, ele está dizendo de uma maneira hiperbólica de que ele absorveu Cristo, ou foi absorvido por Cristo. E as vidas se confundem de tal maneira que ele já nem sabe mais se é ele falando ou se é Cristo falando. No capítulo que você leu ali, você falou que o Espírito do seu Filho... Então, o Espírito de Cristo. É, por exemplo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. É o Espírito de Deus também, mas não é. Tudo é. Mas você está falando só o Espírito de Deus, Deus Pai? Não. Porque ali parece que é do Filho. O Espírito Santo é do Pai. também é do filho. Então, que são... Esse é um texto aí, sem querer, você entrou numa discussão de Tomás de Aquino. Exatamente essa. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E ele chega à conclusão que procede dos dois. Né? Mas, tecnicamente, a gente pode dizer que o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Mas a Bíblia também fala que vem pelo Filho, né? Porque o Filho participa de tudo. Então, imagina assim, é o Pai. O que eu vou falar agora não é exato, porque essas coisas nós não entendemos. Mas a gente pode imaginar assim. É o Pai com o seu Espírito. Só que o Espírito do Pai vem sobre o Filho. E o Filho toma o... Quer dizer, dentro do Filho, há toda a vontade do Pai, todo o ânimo do Pai, que, apesar de vir do Pai, também está no Filho. E qual é o Espírito do Filho que clama Abba Pai? O que, que é Abba Pai? Paizinho. É um, aquele então, ali, Espírito de obediência, de amor. É o Espírito do Pai que está no Filho. É o Espírito do Filho, mas o Espírito do Filho nunca está sozinho, porque o Espírito de Cristo nunca foi um Espírito desobediente e autônomo. Ele mesmo fala, não faço nada por minha vontade. Olha aí a vontade. Ele poderia falar, não faço nada por meu Espírito. Mas pelo Espírito do Pai. É a mesma coisa. Se o próprio Paulo falou que... Né, ele... Que quanto mais Cristo. Mas quando ele fala, é porque ele usa termo diferente. Paulo já usa um termo mais a nossa cultura grega, o Espírito. Mas Cristo falou a mesma coisa, não faço nada por minha vontade, mas faço tudo pela vontade de Deus. É a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa. Cristo poderia estar falando, não sou mais eu quem vivo, mas Deus vive em mim. Porque ele está dizendo que é o Espírito de Deus atuando nele. Só que ao mesmo tempo, Jesus não virou um robô autômato. Não, era Jesus que pensava, que agia, que falava. Mas que a sua vontade, o seu ânimo, a sua disposição já se confundia com a disposição do Espírito de Deus, que era o Espírito Santo que estava nele. Assim é com a gente. É assim que trabalha o Espírito Santo. Outro conceito que eu coloquei. O Espírito Santo é a própria disposição divina colocada dentro de nós, dentro do nosso espírito. É a vontade de Deus, a disposição divina colocada dentro de nós. Quando eu falo assim, eu quero que a vontade de Deus esteja em mim. Então as pessoas às vezes pensam assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Não adianta saber. Nós já sabemos quase tudo que foi revelado. Quando a gente pede para a vontade de Deus estar em nós, o que nós estamos pedindo é para que a vontade de Deus, dele entre em mim, que se torne a minha vontade. Entende? É assim que trabalha o Espírito Santo. É a vontade de Deus trabalhando em mim, que faça que a minha vontade seja dele. E não saber. Porque, gente, é impossível, nós não vamos conseguir. Eu sei que a vontade de Deus é essa. Minha vontade é outra, completamente diferente. Mas eu vou lutar. Vai lutar e vai cair. Não dá. Nós temos que clamar que a vontade de Deus esteja em nós. Isso é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é... De novo isso, João. Tu que gosta desse termo. O que nós temos que fazer é nos abrir. Nos abrir para que o Espírito Santo faça isso. Nosso papel não é passivo completamente. Temos um papel, que é nos abrir. Espírito Santo, trabalha em mim. O que eu preciso fazer? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso exercitar para que tu coloques isso dentro de mim de maneira efetiva e clara e realmente eu faça e viva? Porque a questão não é fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus. Isso que é o mais difícil. Por exemplo, se a gente ler Romanos 8,16, a gente vai ver. O próprio Espírito, e aqui pelo contexto é claro que está falando do Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Olha usando esse termo. Os dois, Espírito com Espírito. Por isso que eu falo, Deus não conversa e não ouve orações dessas pessoas que eu estou enxergando aqui. Ele ouve as orações daqueles que estão dentro de vocês, o Espírito profundo de vocês. Porque é o Espírito de vocês conversando com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conversando com o Espírito de vocês. E nessa conversa, é engraçado que o próprio Deus compartilha e bota um espírito para que você converse com ele. E olha como trabalha Deus. Porque ele sabe que se fosse só o espírito humano, não ia dar certo. Então ele compartilha, coloca o espírito dele, que vai trabalhar no nosso espírito para que fale com ele. E quando o nosso espírito não tiver palavras, não encontrar claridade, vem o espírito com gemidos inexprimíveis e fala com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha de maneira sobrenatural nas nossas vidas. O que que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que está além das coisas sensíveis. Esse é o termo sobrenatural. Sensível é aquilo que a gente vê, olha, escuta. O Espírito Santo trabalha sempre de maneira sobrenatural, porque são coisas que estão além do sensível. E as pessoas confundem o sobrenatural quando é o que você acabou de falar, tem a unção do riso. Não, isso é a unção do riso é exatamente uma palhaçada. Não, não estou falando mal, é a unção do riso. Mas assim, claro que, pensando já nesse ponto, a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que dentro de nós há o próprio Deus compartilhando a sua vontade, o seu ânimo, o seu desígnio, tudo pode acontecer. Você concorda que o Espírito Santo pode tocar a tua vida e você, um exemplo, chega para mim e fala algo para mim? Claro, porque o Espírito Santo está aqui e aí eu posso. O Espírito Santo pode trabalhar em mim para que seja a vontade. Aliás, ele está o tempo que estou trabalhando para eu exprimir a vontade de Deus. E essa vontade pode ser expressa de maneiras absurdas. Ele pode, o Espírito Santo trabalha na minha vida, ele pode me fazer voar até o outro lado para falar. Ele não fez isso com um discípulo? Tirou ele de um lugar, botou no outro. A partir do momento que o Espírito Santo trabalha dentro do homem, o homem vive o Espírito trabalhando, tudo pode acontecer. Mas o bacana aí que eu estou entendendo, assim... O que eu quero é que vocês entendam, porque essas coisas a gente já sabe, pode acontecer, claro que pode. Mas a questão é entender como isso acontece e por que isso acontece. Essa é a minha preocupação e minha função. A gente saber, ter discernimento do que é que você está sentindo. Exatamente, exatamente. O que eu não quero é que a gente ache que o Espírito age como um ser externo que nos pega e trabalha como se a gente fosse uma marionete. Ou como um demônio. Ou como um demônio que trabalha numa possessão. Não! Ele trabalha dentro de nós, em cooperação conosco. É Deus compartilhando a sua vontade dentro de nós e fazendo com que as coisas aconteçam. E aí pode acontecer. Gente, se Deus está dentro de nós, e se a gente deixa Deus agir, pode acontecer tudo. Tudo, tudo. Aí você vai perguntar, isso é a unção do riso, a da lagartixa, a profecia, não sei e não me interessa. Eu acho, abrindo parênteses, que quando a gente fica debatendo demais essas questões, a gente está se rebaixando ao nível delas. Vocês já estão aqui na minha 35ª aula. Quantas vezes eu falei aqui dessas heresias, dessas besteiras, de pastor pedindo dinheiro, de gente grudada na parede? Eu nunca falo sobre isso porque realmente não me interessa. Não me interessa. O que me interessa são as coisas do alto, espirituais de verdade. Aí cada um que tem a sua experiência, eu não tenho nada a ver com isso. Se quer sair purpurina da cabeça, dente de ouro, eu não digo. Você vai perguntar, Fábio, mas você acha que é certo? Eu não acho nada. Eu aprendi a não achar as coisas. Eu acho é uma palavra muito aérea. Eu sei algumas coisas, outras eu tenho tentado entender, e o que eu não consigo entender, eu não acho nada. Acontece. Sei lá o que é isso. Mas a gente conhecendo a palavra, a gente vai entender a maneira que Deus trabalha, né? Você conhecendo não, a palavra. Não tudo. A gente entende alguma coisa, mas não tudo. Lógico, outras coisas, assim, sobrenaturais que eu te falei, elas vão ser acrescentadas. Sim. Porque daí a intimidade tua com Deus. Sim. É a tua busca com Deus. Sim. Mas pelo menos a gente tem que ter uma direção do que é. E isso. O importante é você sempre buscar que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida. E o que é o Espírito de Deus? É a própria vontade de Deus, o próprio desígnio de Deus. Você nunca pode falar assim, o Espírito do Senhor me levou ao suicídio. Não pode, porque você sabe que a vontade de Deus nunca vai ser essa. Entende? O que nós buscamos, quando a gente fala, a gente busca, ah, eu quero fazer a vontade de Deus. É exatamente isso, eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim, compartilhando a vontade de Deus comigo. Mas para isso precisa do quê? Obediência. Ah, precisa de um monte de coisa. Obediência é uma delas. Que é o que Jesus falou, não vivo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu sou como servo. Mas aqui. Essa parte crítica que a gente tem da gente, é Deus que colocou também. Para você ter uma noção crítica mas das coisas. O que é a crítica? Por exemplo, sábado eu estava assistindo aquele pastor que foi dar uma palavra de embora e encostou nas pessoas, todo mundo caiu. Sim, mas você estava assistindo. Eu gosto de assistir essas coisas. Mas assim, eu fiquei pensando, como é que um cara... Ah, eu estou deixando o Espírito Santo. Ele foi deixar o Espírito Santo ali. Né? Ele falou, vou dar uma palavra do Espírito Santo aqui e tá? tal. Tocou em algumas pessoas, fez todo mundo pro chão. Pode ser que, ah, não interessa, o que, que vai ser. Mas assim, o modo crítico, o meu modo, a minha coisa crítica. Mas quem sou eu para criticar? Bebê, quem sou mas eu? Mas é estranho, para que serve uma coisa dessa? Pelo menos para mim não serviu. Aí eu uso um espírito científico. Eu olho aquilo. Aquilo me soa bem? Não. A mim. Talvez uma pessoa veja aqui e fale, ai, que lindo, que maravilhoso. Existem pessoas que acham. Preciso daquilo para crer. Não sei. É, entende? Assim. Jussara, entende aonde eu quero chegar. Então, olha, aquilo, a mim não soa bem, mas para outro pode soar bem. Então, eu já não tenho base com base no sentimento. Não é base nenhuma, porque sentimento é sentimento. Gosto é gosto. Aí você vai me perguntar, aquilo é de Deus? Eu vou falar assim. Olha, na Bíblia não tem escrito o que acontece aquilo, mas tantas coisas também não estão escritas e são de Deus, então também isso não é base para mim. A vida das pessoas, bom, a vida das pessoas a gente não sabe, certo. Às vezes a pessoa parece boa, então eu chego à conclusão que eu não tenho fundamento para julgar. Eu posso ter o meu achismo, todo mundo tem, mas eu deixo comigo. Posso até conversar no meio de amigos o que eu acho. Mas, por exemplo, estou dando uma aula, não acho nada. Porque seria, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tentar manter aquele espírito, a palavra aí de novo, espírito científico do negócio. Eu preciso que a coisa seja falar o que eu sei. E o que eu estudo, não o que eu acho. Porque de achismo está cheio por aí. Chapado. Todo mundo acha alguma coisa. Opinião é que nem... Você já sabe. A gente acha uma coisa e a gente perde outra. É a oportunidade de ficar calado. Eu já falei com vocês, meu professor de filosofia, ele sempre fala, minhas opiniões eu trato como é que ele fala? Eu trato com chibatadas. E trato elas a pão e água. Só aquelas que sobreviverem depois de bastante porrada é que eu falo por aí. Porque opinião é opinião. Então, não vale muito para mim. Ah, 2 Coríntios 5:5, por exemplo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ora, se o Espírito Santo é a própria disposição de Deus em nós, a própria vontade de Deus em nós, o que que ele faz? Ele nos reveste de certeza das coisas. Bom, se Deus coloca em mim a vontade de Deus, e eu experimento essa vontade constantemente, isso me dá certeza. Por isso que é o penhor do Espírito. É a garantia. Qual é a garantia? Ah, eu vejo a vontade de Deus o tempo todo agindo na minha vida. Os próprios discípulos, eles parece que eles identificavam bem essa relação, que hoje a gente não identifica como. Eu percebi isso lendo um texto que está aqui. Ó. Depois que eles fizeram o concílio de Jerusalém, eles redigiram uma carta que eles escrevem isso. Pois bem pareceu ao Espírito Santo e a nós. Foi engraçado, né? O cara fala assim, bem pareceu ao Espírito Santo e a nós. Como se o Espírito Santo fosse mais um no meio deles. Né? vê que ele parece que na cabeça deles já, eles já identificavam que o que é o Espírito Santo é a vontade de Deus que entra em acordo com o Espírito humano. Também pareceu ao Espírito Santo e a nós. Eu achei interessante essa forma deles se expressar. Então, gente, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais coisa, mas vamos deixar para a próxima aula. Principalmente a questão do Espírito Santo ser o nosso consolador. É isso que eu estava assim, que Jesus não falou que quando ele fosse ia mandar o Espírito Santo, o Consolador. Vocês querem ouvir isso agora? Eu preparei para essa aula. Não, tá bom, vai. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ler o texto que fala disso. João 16. João 16 é. Jesus começa a falar, tenho dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Aí ele começa a falar o que vai acontecer com eles. Vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou las disse. Não vou las disse desde o princípio que eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Aí você fala assim, pô, Fabio, desculpa. Mas tudo isso que você falou não tem nada a ver com o Consolador. Não, diretamente não. Porque aqui ele está falando que eles iam sofrer perseguição e tal. Então ia vir alguém que é o Espírito Santo, para o que vem na nossa imagem? Aquele ser que te pega no colo, te carrega e faz naninha. É mais ou menos isso. Posso falar? Essa é uma tradução que realmente eu não gosto. E eu vou explicar para vocês por quê. Eles traduziram como consolador por causa do contexto. Ó, vocês vão ser arrastados, vão ser levados a tribunal, vão matar vocês. Mas vem alguém que vai consolá-los. Mas vamos ver qual é a palavra para consolador? A palavra é paracletos. Paracletos. Ali já tem a que é a palavra no original, mas eu nunca confio nesse aqui, porque essa aqui, normalmente eles colocam já com a visão bíblica, né? Já traduzem com a visão bíblica, mas aqui já serve. Aí a gente tem que ir no dicionário de grego. Mas eu não vou lá porque aqui já funciona. Paracleto significa chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Mas o termo mais correto é esse aqui. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa. Na verdade, paracleto significa aquele que suplica. Aquele que intercede. Então seria, por exemplo, se eu sou o Paracletos da Cida e a Letícia é a juíza. Eu chego para a Letícia e falo, ó, absolva a Cida. Por que não? Ó, sabe, não faz isso com a Cida. Deixa ela é inocente. Então eu estou sendo o Paracletos da Cida. O que, que nós aprendemos sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo é aquele que está em nós para fazer, para trazer para dentro de nós a vontade de Deus. Então, o que, que ele faz? Ele é um intercessor. E ele fazendo a vontade de Deus, ele faz o retorno, que é, inclusive, até orar, ajudar-nos a orar, e até orar diretamente para Deus. Então, ele faz essa súplica, os gemidos inexprimíveis. Então, eu não gosto desse termo consolador em português, porque ele direciona para um lado que não é exatamente o lado do texto. Aqui ele está falando, mas eu vos digo a verdade, convém-se que eu vá, porque se eu não for, o intercessor de vocês, aquele que vai suplicar para vocês, não vai vir. Eu preciso ir para que aquele que vai suplicar em favor de vocês, aquele que vai interceder em favor de vocês, venha. Tanto que ele continua. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó, isso não é papel de consolador, mas sim desse que é intercessor, que faz esse meio campo entre nós e Deus. Tá errado, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A tradução eu não gosto, não é que ela está errada. Claro que esse papel do Espírito Santo, como suplicante, como intercessor em nosso favor e tal, vai nos consolar, mas como efeito do seu papel. Quando eu traduzo como consolador, se eu não conheço a palavra original, na minha cabeça vem uma coisa muito específica e não me explica como ele faz isso. Simplesmente parece que eu vou estar tá triste, ele vem, ai, que bom, passar a mão na minha cabeça. Aí vem a unção do riso. Não, o que ele vem, ele nos consola dessa maneira, fazendo essa ligação com o Pai. E faz a gente conviver. Ele já existia antes. Sempre existiu. Ele é eterno. Existiu com o homem? Não. Ah, sim, com o homem sempre existiu. Então, por que que ele fala assim, não, ele não virá? Não. Se ele não for. Então, porque é uma forma... Aqui, quando ele faz essa diferenciação, o Espírito Santo sempre atuou no homem. Só que, na era da igreja, ele atua de maneira geral. Ah, foi isso. Isso. Ele atua de uma maneira mais generalizada. Se ele não fosse, não teria isso para a igreja inteira. Exatamente. Assim, exatamente. Tá falando que antes não existia essa função. Exatamente, com a igreja. Ele agia dentro dos homens. Assim, do profeta, vinha. Sim. Não, vinha, eu não gosto do termo vinha. Não, mas eu quero dizer, mas eu não gosto. Pelo profeta. Ele agia dentro do homem, já agia, porque o Espírito de Deus sempre agiu no homem. Porque só que não dessa maneira generalizada e plena como ele quando veio para agir na igreja. Falava em nome do Senhor. Sim, é o Espírito Santo, quem mais? É. Aliás, em Pedro tem um texto que fala, as escrituras foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo. Ponto, normal. Sempre teve isso, só que agora é com a igreja de uma maneira generalizada. Agora, quando a gente entender essa função do consolador, ou seja, do intercessor, na verdade, daquele que suplica o paracleto, a gente entende o outro texto, que ele fala assim, não se preocupem, vão levar vocês a julgamento, ao tribunal, mas não se preocupem que o Espírito Santo vai mostrar para vocês o que deve ser dito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus dentro de nós. Não é a função de um consolador. Por isso que eu não gosto do termo consolador. Eu acho que é uma tradução muito limitadora. Tá? E eu não tenho problema nenhum em contestar traduções, porque as traduções não são santas, não são sagradas, nem inspiradas. A gente crê que a inspiração está lá nos discípulos, e não no tradutor do discípulo. A palavra que o discípulo usou foi paracletos, que significa aquele que suplica, aquele que intercede por você. Entende? Por isso que, naquela lista que eu dei no começo, eu nem falei que o Espírito Santo era o consolador. Acaba consolando, mas como efeito do seu, da sua atuação, e não como um papel imediato. Vamos tomar um café, que eu falei demais já. Aí, por favor, as perguntas. Eu já fiz as minhas. Bom, tem dois textos que a gente podia usar o que a gente aprendeu para entendê-los melhor do que a gente entendia até aqui. Um é 1 Coríntios 14:32, que fala assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Bom, se o Espírito Santo, a profecia é dada por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo é a vontade de Deus no homem, o ânimo de Deus no homem, ele traz isso para o homem, compartilha com o homem, mas ao mesmo tempo ele trabalha em conjunto com o homem, não possuindo, mas conduzindo, então esse texto tem todo sentido. Porque ele nunca ultrapassa o espírito humano a ponto de falar, sai daí, quem vai falar sou eu. Não. Ele vai dirigindo o espírito humano e o espírito humano fala. E pode falar besteira. Até um profeta de verdade pode falar besteira, gente. Então não vem com essa de que, eu sou o profeta, então eu sou o Papa, inerrante. Não é. Você é profeta. Tudo bem. Mas você pode errar também. Porque é o Espírito de Deus agindo em você, mas teu Espírito está ali também. O legal do profeta é ele ter a humildade de saber deixar o Espírito falar e ele mesmo colocar à prova a sua própria profecia. É importante isso. O profeta que fala a vontade de Deus revelada, ele mesmo colocar a prova. Será que não foi o meu espírito? Será que não foi? Senhor, me ajuda e tal. Mas acho que ficou um pouquinho mais claro isso. O outro texto é esse aqui, ó. Não apagueis o espírito. Como é que a gente apaga o espírito? Que potência nós temos de apagar o espírito? Na verdade, se o espírito é aquele que compartilha a vontade de Deus, o ânimo de Deus, a disposição de Deus em nós, e o nosso papel, nesse caso, é uma abertura para que essa vontade seja cada vez mais manifesta na nossa vida, então, claro que eu também posso me fechar completamente para ela e apagar isso. É não extinguir o espírito. Certo? Beleza.